vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Alegria vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar.